tiro notas baixas de matemática. Não sei onde fica a cor de Islândia. Não falo língua estrangeira, mas sei tudo de sexo, sei falar palavrão. You are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch, you are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch. Mulherada não liga, diz muitas coisas, se gostariam que eu fosse boy, filhinho de papai. E eu disse, vai tomar no cu. A vida não é fácil, você é patricinha, pega no meu e bota no seu. You are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch. You are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch. A mulherada não liga, diz muitas, muitas coisas. Gostariam que eu fosse boy, filhinho de papai. Mas eu não tenho carro, minha cueca é fedida, minha boca é muito suja. You are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch, you are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch, you are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch, you are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch. E o Joe quero comer tu chincha. Eu quero comer tu chincha, xererepa. You are stupid, you are shit, you are stupid, you are bitch, you are stupid, you are shit. Eu quero comer tua chipa. You are stupid, you are bitch. You are stupid, you are bitch. You are stupid, you are shit. You are stupid, you are bitch.